517, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom. India 5429, Skog identification descend to 050, I'm on arrival. Reporta lá estabilizado, Gol 99, autorizado ILS. Sandra 3517, desça para 2000 pés, autorizado LF, ajuste no 014, reporte estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado no ILS, está 3517. Pode rolar, dona, está 3517? Afirmativo. Ouro 9295, chame torre 118 decimal 95. BLS Gol 995. Chame torre 118 decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, 1715, foi pro de pelo para a chegada bom fideça para 4000 pés, ajuste no 04. Dia 07, boa noite, identifique, desça para o nível 050, chegada a bom. 050 a bom, João, mais 07. Golf Tango India 5429, descend to 2,000 feet, UNH 1014. Clear the left approach to runway 10, report established. Localizador, está 3517. Sana 3517, chame torre 118, decimal 95. 1895, mulher. Solo aos 33, a livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 03, podem manter a minha escuta. Alfa e Juliette, portão 3, na sexta, vamos lá, nós. Bom dia, TAM 3517, livre pouso na 10, o vento 120 graus, 612 de nós. Pouso autorizado na 10, TAM 3517. Identifique, desça para o 060, chegada bom. Desça 060 na moto, 804. Voo no 715, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 04. 2000, é liberado a retaguarda, está livre o novo push no 4. Fecha para o táxi, o altímetro 1014 permanece. 35 no 7, seu solo aos 36, a Olivrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 5, pode manter a minha escuta. Direita Alfa, Juliette para o 5, 3, 5 no 7, você escuta. Frequency 1, 18.905. 1895, 5, 4, 7, 8. Ok. Luna 715, autorizado LS, reporte estabilizado. Júlio LS, reporte estabilizado, 715. Salvador Tower, Giant 5429. Alpha 429, call me on Alto Marco with the landing gear down and locked. I'll call you at the Alto Marco. Tunana, check the landing gear, the wind is 130 degrees at 9 knots, QNH 1014, clear to land 1810. Clear to land 1810, Giant 897, identifique. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom. Para 4.000, tá bom, Gol no 607, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014, gol no 607. Bom dia, Oscar, Tango Oscar, qual pátio que se encontra e o nível que voa para BH? Oscar, 085, ciente no pátio 4, só um instantinho para cópia, Oscar, Tango Oscar. Novamente. Azul, perdão, Web 5898, livre táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Então, Web 5898, tá, a pane permanece, senhor. A gente, infelizmente, vai ter que retornar novamente para a posição. Então, aguarde que eu preciso checar qual a posição com a Infraero, ok? Sim, eu te agradeço. Obrigado. 5429, on the ground at 40, taxi approved via Alpha and standby before taxi Kilo. By Alpha and standby before Kilo, standby 49. 09. 2209, 804. Web 5898 é o solo? Eu solicitou que o senhor retorne para a remota 13. O senhor tem condição de taxiar até lá ou precisa ser rebocado? Não, tem condição de taxiar, remota 13. Ok, então eu vou solicitar que o senhor avance. Tem condição de fazer 360 aí nessa intersecção entre a Índia e a Alfa? Afirmativo, a gente faz um 360 para a Alfa. Afirmativo, Índia Alfa, acho que é a parte que tem uma área maior aí, precisa fazer o 180 e retornar, ok? Tá, dá pra fazer o 180 de segurança. E já pode iniciar? Afirmativo, tô autorizado então até a remota 1-3. Obrigado. Oscar, na escuta, pra cópia? Oscar, Tango Oscar, autorizado então 085 para BH, a rota direto. Decola na cabeceira 1-7 com curva à direita para o corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. O transponder é o 5441, o controle opera em 120.8, corteja. Tango Oscar, correto, o cotejamento, chame, tá livre o acionamento, chame para o táxi. No 04. 2.000 pés, 1804. Torres, Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5, dá uma milha para o Ingaciar, baixa trama. 1-7-1-5, bom dia, avistado. Está livre o pouso na 1-0. O vento é de 1-5-0 graus com 9 nós, o altímetro no 0-1-4. 14, livre o pouso na 1-0.